Alfa Juliette Romeo, confirma a intenção de parte. Exato sinal 1-0. Gol 1-0-9-7, complete a aproximação, chame torre 1-8, decimal 9-5, bom pouso. 2-9-5, grato. Torre Salvador, é gol 1-0-9-7. Eu vou seguir pela estrada do coco, vem. Direção, reporte externo, transporte baixar trabalho. Baixou e travou o gol no 097. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso no 097. Aguarde. Tango Índia Bravo, chame torre, 1-8, decimal 95. 2-9-5. Rotan 3154, a gente mantém o 050. E aqui Delta Charlie, chame torre, 1-8-95. Charlie, até a volta, obrigado. 3154, mantendo o 050. Tá 3154, desça para 2000 pés, QNH 1-0-1-0, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, chamada estabilizada, 54. No 097, livre pouso, pista 90, vento 120, grave 90 norte. Autorizado pouso, 90, gol no 097. .002, boa tarde, desça para 5000 pés, QNH 10, 10, autorizado chegada a Mari. Estacionado. Papa Tango, Romeu Índia, Tango Índia Bravo. Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Então, Índia Bravo, torre, 1-8, decimal 95. Perdão, achei que tava na torre, desculpa. Bravo. Prossiga, Tango Índia Bravo. Positivo, tá no seu través norte aqui, passou o buraquinho, prova em rimar. Tensão de pouso, pista pairado, 1-7? Tensão de pouso é nem rimar, senhor. Ah, sim, gente. O Tango Índia Bravo, pouso a seu critério, por conta e risco. Vento em Salvador 120 graus 11 nós, reporte no solo controlado. Chama no solo. Controle 2 em Salvador, eu entro Delta Charlie. Delta Charlie, prossegue para a torre. Ok, está no retorno, está sob efeito a estrada do corpo. Bateu de Delta Flight. Pouso em Salvador, a pista no Pátio Velho Star. M1142, na escuta do controle Salvador? Afirmativo. Oxanê 6142, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterna 12685, bom voo. 2545, 2685, obrigado, um bom final de semana, Oxanê 6142. 211, livrando. Motor Juliette, você segura a torre. Li Vive táxi, chame para ingresso na pista 17, o Lima, teus Lexus. 3154, estabilizada no curso do localizador? Positivo, já avisou com a pista. Tá 3154, complete a aproximação, chame torre 18, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Torre, é o IF, já tá aqui. Charlie, Charlie Quebec Sierra, desça. Conseguem aqui, Delta Charlie. Passando tudo através nosso. Opa, Charlie, dá presente de se espera com curvas pela direita, devido a ter uma aeronave com o de encontro de transporte enfermo alinhando no, na cabeceira 17. Tá vindo de abraço, seu solo 09, frequência livre. Torre Salvador, tá 3154, final da 10, baixa trava do visual. Tá 3154, livre pouso, pista 10, vento 130 graus no 1 norte. Livre pouso na 10, tá 3154. Lima, teu Gilete, mantém a posição. Tem uma aeronave na curta, final da 10, aguarde para a decolagem. Lima, hotel Juliette, tentou na estrela de turbulência do tráfego, pousou na 10, tem livre decolagem pista 17, ventou no 40 graus na 0 norte. E aqui Delta Charlie, tá visual com o tráfego decolando da 17? Afirmo. Após o mesmo, está autorizado seguir direto para a Aerostar, o vento 140 graus na 0 norte. Charlie. Zona 54, seu solo é zona 1, livre pista pela direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 9, tá 3, 1, 5, 4. 1, 2, 1, 1, tá 3, 1, 5, 4. Ah, obrigado. Gente, livre pouso, né? Tô no 40 graus na 0 mais. Hotel Juliette, decolar 212, controle 120, sinal 8. 1208, dá trabalho. Lima Hotel Juliet, radar contact at departure, climb to flex level 145. Correction. descend 220. Servo, vimos a partir do alto, vamos have visual reference with the ground. We request fly direct to destination, clear, sir. They're clear, they're heading 217, Papa Tango Lima Hotel Juliet. Thank you, sir. Flying heading 217, Lima Hotel Juliet. Tá 3192, desça para nível 070, QNH10009, autorizado chegada a Mari. Azul 5002, desça via para 2000 pés, QNH1009, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 5002, 2000, reporte estabilizado. Papapapa, Eco Papa Sierra, desça para 5000 pés, QNH1009. Papa Tango Lima, Hotel Juliet, fly heading Sierra November Tango Foxtrot. Clear to flight destination, Lima Hotel Juliet, request climb to flight level 220. Roger, climb to flight level 220, Papa Tango Lima, Hotel Juliet. Lima Hotel Juliet, Vulto. TAM 3217, desça para 4000 pés, QNH1009, autorizado, chegada a Bonf. Gol 1620, desça para nível 070, QNH1009, autorizado, chegada a Mari. Sim, está livre o cruzamento, pista 90, reporte na taxiway Delta. TAM 3192, desça para nível 060. Papa Eco, Papa Serra, desça para 2000 pés, QNH1009, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Afirmativa, 2000 pés, estabilizado no localizador Eco, Papa Serra, chamará. Estabilizado 5002. Azul 5002, complete a aproximação, chame torre, 1-8, decimal 95, bom pouso. 895, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, azul 5002, final de 7 milhas visual. Azul 5002, continua a aproximação, reporte interno, transporte baixado, travado. 02. É 314, acione identificação, desça para nível 070, QNH1009, autorizado chegada a Mari. Baixou, travou, passou externo, 5002. Azul 5002, livre pouso, pista 10, vento 120 graus no 1-2. Ciente, livre pouso no 05002. Procedimento LSX-3, reporte estabilizado. Nove-dois, descerá via. Papa Tango Charlie, Quebec Romeu, confirme-se no ideal de descida. Gente. Solo de 21, leve pista pela direita, chame só em 121, decimal 1. Afirmativo, azul 5002. 21. 1.000, correção desse para 2.000 pés. Reporte passando 2.500 pés ou visual com Serra November Juliet Delta. Papa Serra. Papa Papa, Papa Serra, complete a aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Área. Eco Papa Serra. Já. Final de 10 milhas, Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, confirme, tem fãs de pouso na 1-0? Na 1-7, após o externo, uma base pela direita. Gente, Eco Papa Serra, reporte para cancelamento. Torre. Botou 1-7-9-0, ponto de espera dela, 1-0. 1-7-9-0, a linha decola, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 norte. A linha decola, pista 1-0, 1-7-9-0. 1-6-2-0, desça para nível 0-5-0, que é legal no 0-0-9. 1-6-2-0, correção, desça para 2.000 pés, QNH 1009, desce via. Plano a base pela direita, 1-7, Eco Papa Serra, propõe mudança de regra. Gente, plano cancelado às 2-3, está autorizado, base pela direita, reporte na final, Eco Papa Serra. Ah. A linha do meio está autorizado a alinhar e manter com 225. 1090, decolado de 24, controle 1 no 20 de 8. 208, 8790. 63 no 4, continue descida para 0, passando 1600 na boca da Jô. Final, baixada travada, 97, EG Papa Serra. Vive pouso, pista 97, vento 1, 20 graus e no 1 nós, o Eco Papa Serra. Papa Serra. quatro, desça para 5 mil pés, QNH 1009, autorizado chegada a mais. Controle com 1790, 3000 na boca da avião. Com 1790, contato radar na decolagem, suba para nível 370, saída Puka. 370, saída Puka com 1790. Só Deus aí, catch 3-5. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Salvador, 3192, baixar travado, boa tarde. Só 3192, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guardando a autorização. Patango Charlie Quebec Romeu, 48 milhas noroeste do VOR Salvador, serviço radar terminado, descida a critério, livre de frequência. Ligou no 790. No 790, prossiga. Lista para onde era, Caju? Aguarde coordenação no 790. Aguarde 790. 6-3-1-4-5, Salvador, bom dia, boa tarde, eu conto 25. Conto 25, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Arbor. Autorizado já 360, Arbor Elefa, o Condor 25. Papatango Lima, Hotel Juliette, na escuta do controle de Salvador. 0 grau 099. Afirmativo de decolagem, 0907. Está 3192. Tem uma aeronave terminando a rolagem no, na pista 90. Continua a aproximação, reporte DA. Vento 110 graus e 099. SX-Ray, reporte estabilizado. Respira 2, meu pé, 1009, autorizado e LFS, vem reportar na minha 304. Autorizado, agora no 620. 620, estabilizado no curso do localizador. Positivo. Gol 1620, chame torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, boa tarde. Foram 620 estabilizado. Duas milhas e meia do externo. Copiou. Pouso autorizado, 3192. Foram 620, continua a aproximação. Reporte externo, transposto, baixado, travado. Tá, baixado, travado, 620. Gente, aguarde a autorização de pouso no 620. Aguarda no 620. 3217, reduz a velocidade para 200 nós. Controle Salvador, gol 9075, decolar. Gol 9075, contato radar na decolagem, suba para nível 240, saída da ELA. 240 na saída da ELA, contato radar, gol 9075. Roger, boa tarde. Polo meio do Ivero, livre pouso, pistão na zero, vento 1, 3, 0 graus, 9, 0 nós. Livre pouso na 1, 0, agora no meio do Ivero. 3000, 1, 0, 0, 9, 3, 2, 0, 7. Direcionar chame táxi, bravo que hoje. Salvador, 3217. Tráfego 10 horas, 7 milhas. A 2. Cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, Alfa 320, na final procedimento LS X-Ray, senhor número 2 para aproximação. A gente está reduzindo mais o 3217. Solo Salvador, bom dia, Alfa 319. 217, curva à esquerda, proa 190. Esquerda 190, 3217. Uno, dois, uno, uno. Então, 3192. Porte estabilizado. Desce para 2000 pés. Autorizado sinal do procedimento LS X-Ray. Esquerda 130, descendo 2000. Autorizado LS 3207. Controle, acionar a 304 estabilizado. Xané 6314, chame torre, 198, decimal 95, bom pouso. 95, bom trabalho. Recife, 125, decimal 45, alterna 12685, gol no 790. 745, Vai baixar a trava. 1, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 0. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 3, 1, 4. CTC que o Oscar, reporte para ingresso na pista 197, o Bravo Kluisk. Na 6327, livre decolagem, pista 90, vento 100 graus, 90 nós. Confirme a última aeronave. Vitor Charlie Hotel, controle Salvador, acione identificação, reporte no ponto ideal de descida, autorizado chegada Mari. ...4462, desça para 2000 pés, QNH 10009, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2000, 1009, reportará, 4462. ILS, tá 3217. 3217, complete a aproximação, chame torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Papa Tango Vitor Charlie Hotel, desça para nível 060, QNH 1009, voe na proa de Mari. Controle, boa tarde, 6327. 6327, contato radar na decolagem, suba para nível 240, saída da EL. 240 da EL, é, aceita 160 como final e quanto possível para o Adilhéus. 6327, suba para nível 160. Aguarde coordenação para Ilhéus. Ciente, 1-60-6327. Torre Salvador, TAM 3217, passou externo, baixou o travão. TAM 3217, continua a aproximação, aguardando a pista livre. 3217. Condor 25, na escuta do controle de Salvador? Afirmativo. Condor 25, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 1288. 60288, Condor 25, boa. Voo 9075, na escuta do controle de Salvador? Sempre. 9075, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 13325. Encontra 325, bom trabalho. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-3, 0 grau, isa 1-1, nós. Livre pouso, 3-2, 1-7. Patango, Vitor Charlie Hotel, desça para nível 050. Que o uísque, faça o cheque no equipamento. Alisa 5, leva que o uísque está autorizado, alinhar e manter cabeceira 17, reporte alinhado e pronto. Saredo 2263, desça para nível 060, QNH 1009, autorizada a chegada a Mari. Ah, ajuste. Estabilizou 4462. 4462, complete a aproximação, chame torre 18, decimal 95, bom pouso. 215, obrigado. TAM 3217, solos 37, direita 121, decimal 1. Direita 121, decimal 1? Afirmativo, TAM 3217. Gente. Da Ocean já pode aproar, Ilhéus? Ocean 6327, mantém o perfil da saída, suba para nível 160, como nível final. Ok, 160, 6328. Okay. 4131, livre de decolagem, pista 90, vento 140 graus, 90 mais. Solo, azul 4462. Controle 4462. 4462, prossiga. Não consegue contato em 1815, 183, 186, 219. 1895. 1895. Azul 4462, na escuta? Agora na escuta, senhor. 1895. Afirmativo, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Cheque o trem. Achar travado, 4462. Gente, o azul 4462. Sabe que o lixo mantém a posição. Azul 4462, livre pouso, pista 90, vento 130 graus, 109. Livre pouso, Azul 4462. Azul 4131, decolado 239, controle em 120, decimal 8. 208, bom final de semana. Controle Azul 4131, cruzando 1000 pés. Azul 4131, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da EL. 340 da EL. Oxané 6327, voe na proa de Ilhéus. Vento 130 graus, 90 nós. Vitor Charlie Hotel, confirme velocidade indicada. Vitor Charlie Hotel, confirme velocidade indicada. Gente. Azul 4462, seu solo aos 40, direita 121, decimal 1. 311, azul 4462. Passarido 2263, confirme velocidade indicada. 2263, 240. Passarido 2263, reduz a velocidade para 220 nós. 6331, a linha e decola, pistão 90, vento 120 graus e 90 nós. 9 que luz que decola das 41, controle em 120, decimal 8. Sente Papatão, Eco Fox Índia, desça para 1.500 pés, reporte ingresso no corredor Caixa Prego. Confirme, pouso em Salvador. Vitor Charlie Hotel, desça para 2.000 pés, QNH 1009, autorizado final do procedimento LS X-Ray. Papatango Bravo Kilo Whisky, suba para 1.000 pés, na, sob condições visuais, mantenha o corredor cheio. Papatango Vitor Charlie Hotel, dessa correção, desse inicial para 3.000 pés. Papatão Kilo Quebec Serra, controle Salvador, prossiga. Papatão Kilo Quebec Serra, ciente, reporte através de Paripe. Kilo Quebec Serra, mantenha sob condições visuais, 1.500 pés, QNH 1009. Colar 243, controle em 120, decimal 8. 208, é um bom fim de semana, 6331. Controle Salvador, bom dia, Oxenia 6331, passa 1500, nada é o Leda. Oxenia 6331, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída da El. 360 da El, quando possível solicita Leda ou Bridge. Oxenê 6331, vou indo na proa de Dael. Dael, muito obrigado, 6331. 6327, na escuta do controle de Salvador. 6327, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. O Vitor Charlie Hotel desce para 2.000 pés, reporte estabilizado. Papatango Echo, Foxtrot, Índia. O senhor está ligeiramente à esquerda do corredor Caixa Prego. 284, a linha decola, pista 10, vento 120 graus, 10 mais. Alinhar e decolar gol 18. Passaria 2263, desça para 3.000 pés, que é negar 1009. 2263 para 3.000 pés. Papatango Vitor Charlie Hotel, tráfego 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste. Mantendo 1.500 pés. Está interferindo na aproximação. Azul 4131, chame Centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 13325. Azul 4131, na escuta do controle Salvador. Chame Centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 25. Passaredo 2263. Está passando ITAP no momento. Passaredo 2263, desça para 2.000 pés. Quem negar 1009, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, número 2 para aproximação. Passaredo 2263, reportará estabilizado. Vitor Charlie Hotel, complete a aproximação, chame torre 1-8, decimal 9-5. 9-5, exatamente, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, gol 1-8-4, saída Pucca na sua escuta. Gol 1-8-4, contato radar na decolagem, suba para nível 2-3-0, saída Pucca. 2-3-0, gol 1-8-4. Vitor Charlie Hotel, reporte para cancelamento do plano. Presente, plano cancelado aos 49, está autorizado uma base pela direita. na pista 197, suporte nacional. Salvador, Oxanel 6331. Última aeronave. Oxanel 6331, haveria possibilidade de coordenar por onde brinde para o Oxanel 6331? Oxanel 6331, chame Centro Recife 125-1 e coordene pro de brinde. Grato, meu amigo, 125-1, vai chamar. Uma boa tarde. Confirme, última aeronave. Quilo Quebec Serra, reporte na portão da rotatória. Tango Bravo Quilo Whisky, confirme tensões. E decola, pista 90, vento 120 graus, 1 nonais. Tango Bravo Quilo Whisky, livre frequência, 1, 2, 3, 4, 5. Estabilizado no LOC 232263. Passaria 2263. Complete a aproximação, chame torre 18 decimal 95. Bom pouso. 18 decimal 95. Um ótimo dia. Então, vou falar os 51, confirma a intenção de parte. Autorizado, então, livre pista pela direita, frequência livre estacional, Vitor Charlie Hotel. Valor, passarelo 2263. Eu 2263, continua a aproximação aguardando autorização de pouso. 2263, sente. Torre, 1895, quilo Quebec Serra, bom pouso. Patango Eco Fox Trot India, ciente. Trafegou 1 hora, 3 milhas, rumo oposto, mantendo 1 no meu pé. Passarei 2263, cheque o trem. Baixado, travado, obrigado. Passarei 2263, livre pouso, pista 90, vento 120 graus, 1 no norte. 2263, livre pouso. Trip 5241, decolado ao I53, controle em 120, decimal 8. Na escuta do controle, Salvador? Na escuta, 884, prossiga. Uno 884, vou na proa de Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 884, já. Controle Salvador, trip 5241, perfil da Arbor. Trip 5241, contato radar na decolagem, suba para o nível 200, saída Arbor. Gente, liberado a restrição de 3 mil. Negativo, liberado, 35241. Gente, para o 200, 35241. Papa Tango Bravo, que Luiz, que prossiga. Sente, Papa Tango Bravo, que Luiz, que subiu para 3 mil pés. Reporte. Visual com Vera Cruz. Patão, o Bravo, que Luiz, que livre coordenação. 1, 2, 3, 4, 5. Nada no 7, Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, livre pouso, pista no 7, vento 120 graus, 109. Quilo Quebec Serra. 2263, solo 56, livre pista pela direita, controle solo em 121, decimal 1. Liberar na primeira direita, solo 211, passo paredo 2263. Ou 1884, na escuta do controle de Salvador? Na escuta, prossiga. Chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 12685. 2545, 2685, 1884. Quilo Quebec Serra, confirma intenção de pátio. Gente, seu solo aos 57, livre pista pela direita, frequência livre ao estacionar, aquilo Quebec Serra. Meia, 1966, linha decola, pista 90, vento 120 graus, 119. Linha decola 190, 966. Pula 796, alinha e mantém piste 90. Eu também mantenho 90, vou no 79. Pula 966, decolado aos 59, controle em 120, decimal 8. Controle 208, 966, boa. Controle Salvador, gol 1966. Gol 1966, contato Adana, decolagem, suba para nível 370, saída PUCA. 9370 na PUCA, pode voar PUC, Jamon, 1966. 66, vou indo para o Jamon. Foda, Jamon, 966. Bolo 796, livre decolagem, pista 90, vento 120 graus, 092. Decolagem 10, bolo 796. Sot Índia, chame torre, 198, decimal 95, bom pouso. Tango, Eco, Fox Índia, prossiga. Posição rotatória, senhor, para pouso 97. Sim, está autorizado o sinal 17, reporte na curta, o Eco Fox India. Botaram na curta, Eco Fox India. Mandou boa tarde, gol no 796, na sua escuta. 796, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da El. 360 da El, cara. Uno 796, decola 202, controle em 120, decimal 8. Sete na minha copiou?